se quebram pelo som estampido. O destino dos nossos totalmente corrompido. Espera a receita do pervertido, parecido com um puto, cagado e cuspido. Sem abrigo me escondo na brecha da encruzilhada. A ordem de prisão é da múmia empalhada. E a carta de despejo sendo embaralhada. A justiça e seus métodos dá uma vacalhada. Sem a ajuda do faraó, digno de dó, esperando o transporte pra chegar em Cafundó. Ele vai te salvar? Duvido odó. O nosso caminho é do Borogodó. Ninguém entende, choca o ovo da serpente. O buraco é largado pelo sujeito conivente. Desvia com cuidado do solvente. Alguém pode te jogar água fervente. Assim do nada, o copo quebrou. A inveja tá fora, alguém celebrou. Com a reverência alguém se assombrou. Propositalmente ninguém lembrou. Despachando as borrachas do apagamento. A humilhação tem cota de faturamento. Vivemos em época de recrudescimento. Cabeça na bandeja sempre foi engajamento. E nos oferecem os pedaços da fome. Sem importância, porque é pronome. Quem desenrola com os porcos uma janta come. Nada interessa nem o sobrenome. Vigiado pelo drone, mostra o dedo do meio. Acostuma o nariz de palmo e meio. O caminho alternativo no bloqueio. Nem deu tempo de demonstrar receio. Dudu Fox.